Tricuelhada! Decateco 01! Olha só, coisa nova, hein? Coisa nova, é novidade, é coisa linda! E cá estamos nós para falar da nova paixão americana, essa nova parceria com a América fechou no final, foi começo do ano passado? Final do ano passado? Começo desse ano? Agora tô, enfim, as finalzinho datas. Ano, finalzinho, hoje, do ano. Finalzinho do ano, né? Então é isso, finalzinho do ano passado, e aqui nós vamos agora destrinchar isso um pouquinho mais, descobrir essa nova paixão americana. Comigo aqui, seu Alisson Fernandes, dá seu boa noite, Alisson, hoje na cadeira de piloto. Boa noite, Henrique Pinheiro, e eu fico me perguntando até onde vai a nossa cara de pau, né, de querer fazer um programa sobre futebol americano, nem de futebol da bola redonda a gente tá entendendo direito. Pois é, quanto mais da bola oval, né? Mas para isso nós chamamos quem? Nosso exuberante... O que você falou que era, Subi? Você falou que não serve para wide receiver? Você jogaria de quê? Cornerback. O nosso exuberante cornerback pela esquerda, seu Rony Franks Formiga, que estava desaparecido. Até seu boa noite. Oh, boa noite aí, coelhada. Estamos de volta aí, emocionado por esse momento, viu? Eu que sou um fã dos esportes americanos e o futebol americano, e tudo que o América joga para mim é esporte americano. Eu tô torcendo e tô acompanhando. Tá certo. Tá aí, o futebol que nunca foi tão americano, e hoje nós estamos trazendo aqui o nosso quarterback, seu Abraão Coelho, camisa 7, nosso convidado especial da noite, vai apresentar tudo do Locomotiva pra gente. Abraão, dá essa boa noite. Bora lá. Boa noite, galera. Tamo aí, né? Vamos falar de futebol americano. Já avisei pros meninos aí, se deixar, vai dar meia-noite e a gente vai estar aqui ainda. Então, vamos lá. A vontade era essa, né? Mas nós só temos uma horinha pra espremer o Abraão, então nós vamos tentar sugar tudo que a gente puder dele aqui. Nós não vamos falar de regra do esporte, né, gente? Se você está acostumado só com futebol da bola redonda, está chegando agora, veio curioso, o que é uma curiosidade saudável, mas está cheio de canal aí no YouTube, com muito mais propriedade, muito mais tempo para explicar para você as regras do futebol americano e tal, que nem são tão complexas assim, não. Se você nunca teve contato com o esporte, é facinho de aprender. O próprio canal oficial da NFL tem um videozinho animado em português que é muito bom. Então, lá você descobre como é que é o futebol americano. Aqui nós já vamos passar direto para a parceria com a América, como é que é essa história do Locomotiva agora na história da América, que é o que nos interessa mais. Mas, para começar antes um pouquinho, Abraão, você nasceu em Belo Horizonte, é isso? Não, eu sou de Valadares. Valadares. Já tem uns bons 15 anos que eu tô aqui em BH. Fala dólares. Então a gente já sabe como é que você... Antes de nascer, eu já tinha uma influência ali, sem nem saber, americana acontecendo aí. Claro que você foi pra Tijuana pra atravessar o Rio. Já teve um pezinho lá nos Estados Unidos. Nasceu em Valadares. Conta a sua história com o esporte pra gente. Como é que você começou? Então, lá em meados de 2006, né? Eu entrei para a faculdade e aí o meu supervisor de estágio na área de educação jogava no time, né? Falou aqui do Locomotiva. O Locomotiva começou em 2005 e aí eu fui lá, cadê a seletiva, como é que funciona, comecei a jogar e venho participando aí desde então, né? O time surgiu lá em 2005, 2007, jogando campeonato lá em Cuiabá, as já lendárias aí, 60 horas de viagem para a gente poder passar 2 dias na cidade e jogar naquele solzinho gostoso que só a Cuiabá tem. Delícia, e né? Estamos aí, né? Já são 13 anos, esse é o 13º ano do Locomotiva, o meu 12º ano no time. E, enfim, fazendo futebol americano acontecer aqui no Brasil, né? Em 2005 ainda era tudo muito novo, embora a gente tivesse um Carioca Bowl sendo jogado na areia aí há quase 8 anos na época. Ainda assim, era muito recente. O futebol americano de grama, ele é muito novo, né? Pá, e o Locomotiva chega para essa parceria nova com a América, mas já chega carregado de história, né? O que é que você Exatamente. Pode falar pra gente dessa história do Locomotiva? O que é que o time já conquistou? Como é que é essa história? Que já chegou com o tri, o americano já fica oriçado aguardando o próximo Deca, mas a gente sabe o que vai acontecer. Mas não vamos botar aqui os vagões à frente da Locomotiva, vão falar da história da Locomotiva pré-parceria americana. Como é que é isso? Igual eu falei, a gente surgiu lá em 2005 e na época éramos únicos, né? Até 2007, mais ou menos, começaram a surgir alguns outros times, Ipatinga, Uberlândia, um pouquinho éramos depois únicos, do Pouso Alegre. Éramos Oi? Únicos em Minas. Em Minas, Por muito tempo, nós permanecemos assim, sendo os únicos representantes de Minas no cenário nacional, que jogavam brasileiro e tudo mais. Então, o primeiro Campeonato Mineiro em 2009, naquela época a gente jogava sem equipamento, por incrível que pareça. Hoje eu tenho certeza que era uma loucura aquilo que a gente fazia, mas na época era divertidíssimo. Eu ia perguntar se isso era permitido. Na época, o futebol americano ele começou a se equipar aqui em 2008, tá? Foi o primeiro amistoso de equipamento completo que aconteceu no Brasil. Na época, Barigui Crocodiles e o Curitiba Brown Spiders. Muito e a partir recente. Dali que esse movimento começou. Em 2009, a gente já teve a primeira liga equipada, que foi com 8 equipes. E 2009 foi o ano que o Locomotiva tirou para esse processo de equipamento, né? Para compra de equipamento, treinamento, atualização. Então, em 2009, foi o primeiro ano de Campeonato Mineiro, que a gente saiu aí invicto e conquistou esse primeiro mineiro. E a gente gastou aí, vamos dizer assim, o segundo semestre se equipando. Porque em 2010 a gente já estava jogando o Campeonato Nacional. Na época, Liga Brasileira de Futebol Americano. Né? Lá, e aí a gente continuou desenvolvendo. Em 2012 fizemos a primeira edição do Campeonato Mineiro equipados, né? Que também saímos campeões até agora 2016. Que eu acho que foi meio que, no momento, a cereja do bolo. A gente teve um jogo na Independência para mais de 5 mil pessoas. Sim. A final foi no Mineirão, que a gente colocou 8.720 pessoas lá dentro. Tá bom. Foi uma final digna aí de Super Bowl, com virada, faltando minutos para acabar o jogo. Olha. E, enfim, estamos aí desenvolvendo, né? A gente está chegando para o América hoje com o Tricampeonato Mineiro, chegamos duas vezes em playoffs nacionais, né? Que é depois da fase de grupos, né, a gente entra para mata-mata. Sim. E carregando uma história junto com a gente. A gente está querendo somar aí a nação americana também um pouco dessa tradição que faz o Locomotiva ser quem é. Né? Muito bem. Bom, então tem essa história pregressa. E aí a gente chega à parceria com a América, que foi muito bem falada pelo próprio clube, muito bem apresentada como sendo algo estruturado, não é um simples uso de marca, não é só um escorando o outro ali para fazer a coisa acontecer, mas não, isso é um projeto conjunto. Qual que é a expectativa do Locomotiva com essa parceria com a América? A gente foi, assim, recebido de braços abertos, sabe? Eu acho que uma parte que foi muito importante para isso foi o desenvolvimento do projeto em si. Ele não foi feito totalmente fora e trazido para dentro, né? Sentamos todos juntos e começamos a desenhar como que seria um projeto interessante, não só para o Locomotiva, mas também para o América, né? A gente está aí com escudo novo, um trabalho sendo feito de rejuvenescimento de torcida, reposicionamento de marca, e o Locomotiva entra num projeto que é muito bacana, né? Hoje a gente eu estava conversando hoje lá com o Daniel Roth, que é o nosso responsável lá para a imprensa, né? E discutindo o planejamento do jogo, divulgação, como que a gente pode acionar a mídia. Então a gente acabou sendo recebido muito bem, né? A gente não queria ser. O Daniel, eu acho que esse pode ser um. Oi? O Daniel é do Daniel do América. Daniel do América. Ah. Eu acho que com o tempo a gente foi vendo muitas parcerias de futebol aparecendo. Mas muitas vezes elas eram toma minha marca e boa sorte, né? Você tem meu escudo aí e vai lá. E a gente não queria isso. A gente não vê vantagem nisso. Tipo, pra que serve eu ter uma marca de clube se a gente não tem nenhum tipo de apoio, se a gente não tem uma parceria real acontecendo, certo. Se é a gente aqui e eles lá. A gente queria ter um relacionamento de verdade, né? Que a gente pudesse contar com o clube, que a gente pudesse fazer ação junto, que a gente fosse aos jogos do futebol. Sim. Também, para poder não só para divulgar o nosso jogo, mas para poder apoiar e tudo mais, né? Então, hoje, esse ano, a gente teve aí no primeiro jogo lá contra o Atlético, a gente entrou em campo, foi extremamente bem recebido pela torcida. É muito legal quando começa, assim, todo mundo começa a vaiar, porque a gente entra perto da torcida visitante, né? Sim. Aí, quando a gente vai chegando perto do meio do campo, a gente começa a ouvir a galera gritando e torcendo. Isso foi muito legal, muito bacana mesmo. Então, pois a gente tem muito a agradecer aí esse pessoal, tipo o Erley, diretor de marketing e negócios, com quem a gente desenvolveu esse projeto. O Alencar, que colocou à frente também no conselho. E depois a gente teve a oportunidade de sentar e conversar, conversa de corredor com o Salum, que tem abraçado a ideia. Então, assim, a gente está muito feliz de estar dentro do América hoje. Que bom. Pois é, Abraão, até eu ia falar para você o seguinte, nós temos um americano ilustre aí que participa com a gente aí do Decadentes, o Marinho, que sabe, sim. Ele é historiador, né, ele é de profissão mesmo, ele é professor de história, ele gosta, ama história, e é lógico, aí nas horas vagas o negócio dele é fazer história do América, né, então ele tem toda a história do América. Mas ele uma vez me falou, ele pode confirmar isso aí depois, o América tem uma tradição muito grande na sua história com outros esportes. Então, inclusive, uma vez a gente estava até discutindo, pô, Marinho, esse negócio de segundo time aqui em Minas, o pessoal tem segundo time, tem gente que não tem, por exemplo, lá em São Paulo eu gosto de quem? Lá em Rio de Janeiro eu gosto de quem? E aí um negócio meio assim, né, de ter segundo time... E aí eu fui e falei assim, olha, os americanos se dividem aí, tem americano que gosta como segundo time aí do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, tem de tudo. E eu fui e falei assim, e na época o Fluminense estava muito mal e muito mal visto, ele estava roubando para continuar na Série A, aquele negócio todo, era Copa João Avelange, aquele negócio todo, e eu falei com ele, então comentando isso, ele falou assim para mim, pô, Fumix, eu falei assim, ó, eu gosto daquele Fluminense lá, apesar da roubalheira toda, sei lá, me simpatiza um pouco. Aí ele falou, cara, você sabe que o Fluminense era o maior rival do América porque eles disputavam até arco e flecha. No Brasil ninguém tinha outros esportes, até arco e flecha os caras disputavam. Era o Fluminense no Rio e o América em Minas. Ninguém mexia com outro tipo de esporte, né? Então isso tá no sangue, queria te falar que tá no sangue do América e muito torcedor americano não sabe disso. O América... Isso é muito bacana. O América tem aí o futsal, o futebol feminino, o hockey, a gente agora no futebol americano. Entregar tudo isso pro torcedor é fenomenal. Sim, é apresentar sim. Uma nova modalidade para quem tá ali fiel torcendo o time, né? Torcendo pro time. E aí, até o que eu achei curioso, porque a parceria com o futebol americano, porque, assim, pro lado do América, eu entendo e acho que a gente ganha muito. A gente ganha, olha, o torcedor americano, por exemplo, que não conhece, a gente ganha em mídia, aparecer na mídia nacional, porque é mais um tipo que, se o torcedor americano ainda não sabe, nós esse ano vamos enfrentar o Flamengo e o Corinthians no futebol americano. Ano a gente joga com o Cruzeiro, com o Atlético, com o Flamengo, com o Corinthians e com o Botafogo. E com o Botafogo, pois é. Portuguesa não? Não, portuguesa não tem pra gente esse ano, não. Ah, não tem não? Não na fase regular, e depois tudo pode acontecer. Pois é, então, e o América tá de ombros com essa galera aí, então é interessante porque a gente se coloca, né, mais um clube brasileiro de futebol no futebol americano e tá de ombros com essa turma aí, então estamos bem acompanhados. Então pro América é legal, e outra, o futebol americano, muita gente diz, poxa, Formiga, mas é modinha, isso não tem futuro. Só que a gente vê que vem numa crescente muito alta, inclusive nos canais lá de ESPN, coisas especializadas, eles comemoram um recorde atrás do outro e já há exatamente. Muitos anos, já há uns 10 anos, então não é um pico. Modinha é uma coisa igual as músicas que o Ramon gosta, que toca só no carnaval e depois some, né? O Ramon, um amigo nosso Decadentes, ele gosta muito de pagode, essas coisas. Então, assim, aí toca muito... Pagode dos anos 90, não tem como negar, né? Mas uma coisa que vem 10 anos, né, tocando, não é, você não pode chamar... E esse que é o ponto, assim, a gente está conseguindo mostrar tudo isso agora. O futebol americano, assim, o Brasil, ele é o terceiro mercado consumidor de NFL no mundo. A gente está atrás do México. Né? Aqui em Minas eu estou falando de 13 anos de esporte, mas no Brasil década de 90 está aí. Então, assim, com o campeonato em Santa Catarina, o campeonato de praia no Rio, Manaus, cara, Manaus tá, acho que é no 12º ano de campeonato amazonense. Você tem noção que em Manaus tem 12 anos que tem um campeonato estadual acontecendo? Nem futebol tem lá. Olha só, quantos jogos de futebol... Mato Grosso também é forte. Vamos pegar aí, quantos jogos de futebol a gente pode falar que tem um público de mais de 15 mil pessoas? Cuiabá Arsenal, lá em Cuiabá, fez isso. 15 mil pessoas na Arena Pantanal. A gente colocou 8 mil aqui no Mineirão, sabe? Então, assim, com os dois times aqui de Belo Horizonte. Então, assim, o esporte está crescendo muito. Pô, a galera... tem essa impressão de modinha agora, mas é porque a gente está conseguindo mostrar tudo isso, né? Porque a gente já tem uma boa história para carregar aí. Ô, Abraão, a gente falava aqui fora do ar, eu acho que é um ponto interessante a gente falar também no ar, que é a questão da afinidade que vocês perceberam lá no momento em que estavam desenhando a parceria entre a história do América e a história do Minas Locomotiva e do futebol americano aqui em Minas como um todo. Eu tenho para mim a questão do pioneirismo. A América sempre foi pioneiro em muitas coisas e o Minas Locomotiva foi o pioneiro no futebol americano aqui em Minas. Eu lembro da questão do basquete. Formiga estava falando aí da tradição do América nos esportes especializados. O América foi o primeiro clube a praticar o esporte aqui em Minas Gerais também. O basquete do América começou, se não me engano, na década de 30, e o América teve anos em que a seleção mineira foi campeão brasileira, e a seleção mineira ela era toda o time do América de basquete. Uhum. Então, esse pioneirismo no esporte especializado, ele vem ao longo da história do América também. Quais outros pontos vocês viram de... Você já chegou a falar com a gente fora do ar da questão da base. Quais outros pontos vocês viram de afinidade com o América para que essa parceria nascesse? Um ponto que a gente tem, que é o que eu acho que faz mais sentido, é a formação do atleta, sabe? Não único, né? Mas esse, para mim, ele salta muito. A gente tem uma preocupação com desenvolver o atleta e formar esse atleta que é muito grande. Hoje, acho que desde 2012, a gente tem nossa equipe de base. Dessa equipe de base, vários desses jogadores jogam na principal hoje. A gente tem aí o Vilaça, que é wide receiver, igual o Formiga. Quer dizer, ele vai passar por cima do Formiga no próximo treino, acredito eu. Então, assim, o Vilaça, ele tá fazendo faculdade no México hoje. Ele tá passando esse primeiro semestre com a gente, mas foi para lá e saiu da nossa base. O Arthur também, o Arthur Rocha, ele tá nos Estados Unidos hoje jogando uma faculdade de D2, né? Que é definido por tamanho de faculdade. Ele fez o high school inteiro lá fora, tá fazendo faculdade. E sei lá, a primeira vez que o Arthur pegou uma bola de futebol americano foi no nosso treino. Então, assim, isso é muito importante para a gente, que a gente tem formado atletas, né? A gente consegue realmente desenvolver esse cara para que ele realmente consiga atuar em alto nível. Né? Abraão, isso é muito importante para a gente. O Abraão, isso aí eu digo que é importante até para o América de futebol também, porque é o projeto Planeta América, etc. E tal, que o clube exatamente. De futebol, ele ganha um dinheiro, um incentivo do governo, porque ele investe no esporte para a criançada, né? Para a molecada que está começando. Porque o que muita gente não presta atenção é que um atleta é uma empresa verde, que, né, ecológica. Sim. Porque um atleta, se igual você falou aí do Vilaça no México, do Arthur nos Estados Unidos, se esses caras ascendem a uma liga, né, NFL um dia, quem sabe... Eles vão, o salário de um jogador de alto nível é muito alto. E o dinheiro que eles vão gastar não fica lá nos Estados Unidos, fica onde eles nasceram. Então eles trazem para cá, compram casa para os pais, compram. Então é uma forma do país também trazer divisas. E muita gente não presta atenção nisso. Isso não acontece no futebol também. E por isso é importante. Além, você tem um papel social que você tira essa criança. Né, de um meio, por exemplo, principalmente os esportes que tiram a criança que é muito dada à luta, briga na rua, ela passa a ter uma disciplina, né? Então você abre uma oportunidade futuro para ela, quem sabe o moleque né, leva jeito para a coisa. E aí a gente pega, assim, o esporte, ele como sendo uma ferramenta de formação da pessoa mesmo, né? A gente está falando de um menino que muitas vezes no colégio ele não joga futebol, porque ele é gordo, né, para os coleguinhas, ou ele é magro, e ele não tem onde jogar, ele não tem o que atuar, e ele descobre que no futebol americano a gente precisa dele. É claro que ele não pode ser o cara que fica parado no campo o tempo todo. Ele tem que aprender a movimentar, ele tem que ser mais ágil, mas a gente tem um espaço para esse cara que é mais pesado, que não é tão rápido, mas é forte. Né? É o esporte talvez mais democrático para essa questão. Para mim, ele é um dos esportes, se não o esporte mais democrático. E aí a gente apresenta todo esse mundo para ele que não é só porque ele tá... Por exemplo, o quarterback, a gente fala, o quarterback é o cara mais importante, né? Porque ele é o que dá o passe, ele que pensa e não sei o que e tal. O quarterback não faz nada sozinho, cara. Se ele não tiver uma linha ofensiva na frente dele, se ele não tiver um bom recebedor, se ele não tiver um bom corredor, não adianta. ele tá em destaque porque ele é o camisa 10. Mas ele sozinho não faz nada. Mas ele valoriza demais o trabalho da linha ofensiva, porque sem esses caras o ataque simplesmente não flui, né? É, isso aí que eu ia te perguntar, Abraão. A gente tá aqui falando de base, mas eu tô vendo o seguinte. Olha, até para quem aí não conhece o Abraão, ele tá lá no link, lá no Facebook, lá, pode ir lá stalkear o cara, eu já fiz isso. O cara é bonito, hein, menino? Muda a tranca de casa, viu, Abraão? Não, pode deixar. Vamos dar o número de telefone, eu vou criar outro perfil, pode ficar tranquilo. Mas por que que eu fiz isso? Porque eu falei assim, pô, Abraão... Mas eu fui ver o álbum de figurinha lá que eu recebi no Instagram da Locomotiva e não tinha um Abraão como quarterback. Aí eu fui procurei, eu falei assim, caramba, deve ser o nosso primeiro reforço, porque eu já tô ligado que o Cruzeiro e o Atlético estão se reforçando pra caralho, contratando o cara lá de São Paulo, não sei na onde. Esse Abraão com esse nome, né? Eu falei, já é nome de craque, né? Porque nos Estados Unidos, na NFL, é cheio de Arão. Né? Exemplo, esse cara aí é craque, o cara é entendido, eu fui ver, é de BH. Aí vem minha pergunta, pô, o cara é de BH, tá, mora em BH e tal, mas eu vou te perguntar, Abraão, aí deu ter stalkeado seu Facebook, o que que dá mais dinheiro, ser psicólogo, desenvolvedor web ou jogar futebol americano? Então, uma coisa eu te garanto, jogar futebol americano não tá dando esse dinheiro todo aí não, viu? Esse é o cenário que a gente tem hoje, né? A gente tem, como a gente tem ganhado muita visibilidade, tem chegado muito investimento, mas ele ainda é muito tímido, né? Ele vai pro desenvolvimento do esporte, como... né? Assim, você tem equipes como Atlético e Cruzeiro hoje, que chegaram forte, né? O Cruzeiro dois anos passado, o Atlético chegando agora... com bons patrocinadores e tem investido nessa questão da contratação do atleta, trazer o cara lá de fora aqui para Belo Horizonte para poder ficar aqui, treinar aqui, no caso do Cruzeiro em Juiz de Fora, mas isso aí, essa não é uma realidade ainda a nível nacional, né? Você tem outras equipes aí que são equipes que trabalham bastante o desenvolvimento em termos de estrutura, o Rex, que é lá de Timbó, eu sempre falo deles porque eles são... É uma cidade pequena, né? Provavelmente vocês não conhecem Timbó, Santa Catarina. Fica no interior de Santa Catarina. E os caras têm uma estrutura lá que é fenomenal, né? O atleta, ele tem todo o suporte para se desenvolver enquanto atleta. Mas eles não contratam atletas ainda. Eles fazem esse investimento de outra forma. Então, a gente tem seguido pelo caminho de desenvolver esses atletas dentro de casa, né? E dar oportunidade para isso. Hoje, essa formação que você está vendo... Fala. Você está falando da questão do desenvolvimento e você está deixando claro para a gente que já começa a existir essa questão de time tirar um jogador do outro, já começa essa questão de contratações, de especulações e tal. Como funciona hoje para o América Locomotiva... Como está esse pensamento de vocês em investir na base, que passa a ser basicamente o mesmo drama que costuma viver o América de futebol, que é investir na base, desenvolver um atleta até o seu máximo e, de repente, poder ver esse atleta sair a preço de banana ou sair da forma como vocês não gostariam. Então, não sei como está esse mercado para o futebol americano, mas como vocês veem esse cenário, qual é a forma de proteger desse ataque dos times adversários para levar as nossas joias? Vamos lá, hoje, e aí pegando essa pegada do desenvolvimento, né? A gente está com nossa base, nosso júnior, mas além disso a gente tem o nosso time de desenvolvimento, que é a formação, né? É o cara que faz a seletiva agora, ele nunca jogou esporte, né? Não tem essa experiência, então ele tem um período para ficar no desenvolvimento. Essa nossa equipe, ela jogou ano passado, uma equipe de um ano, ganhou a Copa Ouro, que é um torneio de desenvolvimento, e vários desses jogadores foram absorvidos para esse plantel que está jogando Mineiro, para esse roster, né? Então, a gente tem um foco no desenvolvimento, mas a gente também dá oportunidade para esse cara aparecer. Eu não estou só treinando ele e ele nunca vai jogar. Jogar é uma ferramenta excelente para desenvolver atleta, né? Então, além do Júnior, a gente tem uma equipe adulta também. Agora, como que a gente pode se proteger dessas grandes equipes que vão surgindo em torno de contratação e tudo mais? A gente tem dois pontos, né? Um deles que está sendo discutido a nível nacional, que são regras de transferência, o que, que pode ser feito, como que pode ser controlado isso, se é que pode ser controlado. Lembrando que a gente está falando de um esporte amador, uhum, né? Onde contratos de trabalho com atletas são raridades. Então é uma coisa que a gente está discutindo a nível confederação, a nível federação, e isso já chegando para as equipes agora, a partir de um modelo aí inicial para discutir. E, além disso, ter um bom programa, né? A gente tem que ter um bom projeto, porque se a gente tem um bom projeto, esse cara não vai para fora, tá? A gente não tá falando que o cara vai ganhar a vida jogando futebol americano ainda. Ninguém tá assinando um contrato de 5 anos. Então, o cara assina um contrato de uma temporada. Pode ser que no ano seguinte a equipe não queira mais aquele cara naquela posição porque vai trazer outro. E, bom, enfim, ele pode dizer assim, não, eu confio, né, eu confio no meu taco aqui e vou conseguir manter. Mas se for pegar aí a equipe do Atlético hoje, vários jogadores que estavam no passado não estão. E tem novos jogadores chegando, né? Porque aí você vira uma competitividade de fato, né? E a gente tem um programa aqui que permite o desenvolvimento desse cara. Que ele consegue aprender o esporte, consegue desenvolver no esporte. A gente está crescendo em estrutura e oferecendo para esse camarada cada vez mais oportunidade de se desenvolver. E com isso a gente consegue sim... construir uma equipe. Se eu for pensar, não tem oferta para isso tudo não, tá? Se eu for pensar aí, cada equipe tá trazendo aí uns 10, 15 jogadores, e são 30 jogadores no cenário de mais 700 atletas, só em Minas, tá? Só em Minas a gente tá... No Campeonato Mineiro agora eu tenho mais 700 atletas inscritos. Então a nível nacional... Qual que é o seu plantel hoje no Locomotiva, Abraão? Oi? O plantel do Locomotiva hoje são quantas pessoas? No principal, a gente está com 70. No desenvolvimento, a gente já tem mais 50 chegando aí. A gente dá um total de 150 pessoas dentro da organização Locomotiva hoje. E comissão técnica, diretoria, o staff que vai por trás? Aí a gente demais, né? Lá na diretoria, a gente está falando de 5 pessoas, é uma associação, né? Mas quando a gente vai para a comissão técnica, a gente já consegue expandir bastante. A gente tem pelo menos 7 pessoas no principal. A gente tem 2 pessoas que hoje estão dedicadas à base no Júnior. Tem o time 2 também, né? Com o staff, que a gente fez uma seletiva de pessoas que querem entrar na carreira de técnico, então eles são auxiliares dos treinadores. Então a gente está falando aí de umas 15 pessoas envolvidas nesse processo, pelo menos. Tem coordenador defensivo, ofensivo, preparador. Coordenador físico, defensivo, médio. Defensivo, receivers, corredores, linha ofensiva, linha defensiva, linebackers. Secundária, special teams, né, com os kickers, punters, etc. Uhum. E pra você ter ideia, hoje a gente tem uma treinadora de linebackers, que é a Jane. Ela é canadense, jogou futebol americano lá fora e ela tá aqui no Brasil hoje. Ela é nossa treinadora de linebacker. A gente tem também a Luciana, a Carol. Então são várias pessoas que estão envolvidas hoje em diversas frentes do time para fazer com que esse projeto decole, né? Onde vocês treinam? Oi? Onde vocês treinam? Na Arena Pitangui, na quarta-feira, e no sábado ali no 12º Batalhão, no Barro Preto. Dentro dessa parceria com a América, algo de estrutura para treinamento ou para jogos foi oferecido pela América? Vai ter algo nesse sentido? A gente está estudando algumas possibilidades. A principal dificuldade hoje, por exemplo, em relação ao CT, não tem iluminação, né? Uhum. Como que a gente treina durante a semana no CT à noite? Que é o horário que a gente treina, todo mundo trabalha aqui, né? Lembrando, esporte amador, gente. Então, essa é uma dificuldade. Mas a gente tem estudado algumas coisas junto, sim, tá? Tentando ampliar algumas parcerias para ter uma melhoria em termos de infraestrutura. Né? Mas, por enquanto, a gente continua treinando no Pitangui e no 12BI. E para jogos, tem algo em mente? Jogos tem planos aí, né? Para o brasileiro, principalmente. Nos Jogos do Mineiro agora, acredito que todos eles vão acontecer no Sesc Venda Nova, né? Que está apoiando o Campeonato Mineiro. Uhum. O Sesc, que apoia o Campeonato Mineiro, e o jogo seria no Sesc Venda Nova. O Sesc comprou o name rights do campeonato, né? Isso. Faz todo então, com esse apoio aí, faz... Exatamente, tem uma estrutura fenomenal lá. Então, para o Mineiro, a gente está lá. Para o Nacional, a gente tem estudado algumas possibilidades. Temos toda a intenção do mundo em voltar para a Independência e poder fazer um jogo lá dentro, mas também não é tão simples assim, né? Existe um custo, ainda que a gente tenha o América junto com a gente, existe um custo que a gente tem que tentar levantar para viabilizar, né? É, o Independência você não abre igual você abre o Sesc, você não abre igual você abre um Baleião da vida. Independência tem uma força-tarefa para fazer aquilo ali funcionar considerável. Então, mas está nos planos. A gente está querendo viabilizar isso sim. E tem uma outra questão também para Independência, tá, gente? A questão do gramado já passou, tá? Desgaste de gramado a gente já sabe que é mito. Temos vários estádios recebendo jogo para isso, então isso a gente não se preocupa mais com isso. Uhum. Mas ainda assim, a gente tem marcação demais, né? Então, como que a gente consegue... Gasta muita tinta esse trem. E aí você tem um jogo... Por exemplo, o nosso primeiro jogo do Brasileiro é no final de semana do dia 21 de julho, tá? Uhum. Na quarta e quinta seguinte tem jogo de futebol lá, do Brasileiro. Não dá tempo dessa marcação sair. Da grama crescer, o corte acontecer e a marcação sair. Uhum. Então a gente não pode marcar o campo para jogar lá no final de semana. Entendi. Então também tem uma dificuldade aí, um desafio a ser vencido, que é o calendário, né? Mas se Deus quiser, a gente entra na Independência esse ano. Vamos tentar encaixar uma data aí. Ô, Abraão, você tava com certeza a principal inspiração de vocês que conduzem o futebol americano aqui em Minas e no Brasil é a NFL, é a Liga Americana de Futebol Americano. Eu sou fascinado por algo que eles fazem lá. Eu acompanho muito mais NBA, gosto muito de basquete, mas assisto de vez em quando também a Liga de Futebol Americano. E algo que me fascina neles é o quanto eles valorizam a competitividade, quanto eles fazem de tudo para que as equipes sejam todas elas competitivas, com as questões do draft, com as questões de limitação de salários, né? Eles fazem tudo pensando para que a coisa seja competitiva entre todas as equipes. É claro que em alguns momentos algumas equipes despontam mais, no caso do basquete agora o Golden State Warriors está por cima, mas as coisas vão ali caminhando com um norte de competitividade. Vocês já pensam, eu sei que isso é amador aqui no Brasil ainda, mas vocês já pensam em seguir isso aí e fazer do esporte aqui também algo baseado na competitividade, principalmente agora entrando com equipes grandes do futebol nesse meio, para não perder o time lá do Timbó, que é tão estruturado, mas que de repente pode ser engolido por organizações que chegam de fora e coisas do tipo? Isso aí é uma conversa na linha de gestão, para a gente sentar e falar muito ainda, sabe? É muito cedo, ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar disso. Por exemplo, a gente está falando de regras de transferência, tá? A nível nacional. Isso está gerando uma discussão, muita gente insatisfeita, ao mesmo tempo que tem gente que está dizendo que tem que ser assim, que é complicado de se ter. Vamos lá. Ao mesmo tempo que eu tenho que, sim, tentar resguardar ao máximo uma equipe para que ela não tenha todo o seu projeto desmontado do dia para a noite, eu tenho que pensar em pelo menos mais duas variáveis. Uma delas é o atleta, né, que a gente não pode privar o atleta de uma oportunidade em prol de um time que às vezes nem é tão bom assim, né? Então você pega um time lá que não investe, que não tem nada e o cara fica preso nele, não faz sentido. E tem um outro ponto também, que é a gente não pode prejudicar a equipe porque ela tem conseguido mais investimento, né? É porque a equipe conseguiu mais apoio, mais parceiro, mais estrutura, cresceu mais, e aí eu vou tentar limitar o crescimento dela porque... fica esquisito, né? Então, se meu time é bom demais, meu time sai prejudicado. Então, essa é uma discussão que ela tem que ser bem, assim, pensada. Não adianta ser pensada apenas por nós, tá? Quem tá no futebol americano, que muitas vezes não é uma pessoa do esporte, né? Por mais que eu vivencie o esporte há pelo menos 15 anos da minha vida, quase 20 anos da minha vida, eu não sou especialista, né? A gente não precisa reinventar a roda em relação a algumas coisas. Então, se for pensar, o futebol passou por essa trajetória. Equipes sofrendo com uma competição predatória que tirava todos os atletas de lá. Não só o futebol, mas se for pegar o futsal, a história do futsal aqui em Minas, se for pegar até mesmo o vôlei, né? Então acaba que certas equipes, elas falam assim, não, eu não quero jogar com ele. Porque essa equipe aí, ela fica tirando todos os meus jogadores... e está em outras condições. Então a gente tem que... Agora é um momento bom para fazer isso, né? Antes que a gente tenha um problema grande demais para resolver. Pois é, Abraão, porque eu queria pegar um gancho nisso daí, que é o seguinte, para o torcedor do América aí ficar ligado, o Atlético, né, o Galo, né, o time de futebol americano do Galo, né, que aliás tem muita treta aí, no primeiro jogo do Mineiro já ganhou de 82 alguma coisa do Forguedes. De Nova Serrana. Nova Serrana. E a gente foi lá em Uberlândia também, em Uberaba, e massacrou os caras lá. De 37 a 32 a 0. 37 a 0. Então, assim, então aí você vai falar assim, poxa, aí duas perguntas vêm na cabeça do torcedor. Ah, legal que o América tem um time de futebol americano, mas peraí, 37 a 0. Nos Zebus, né, de Uberaba. E o Atlético, o Galo, lá ganhou de 80 lá a 7. Do Fogedes lá de Nova Serrana. Mas, poxa, o campeonato mineiro, então, tá, do futebol americano é bem pior do que o do futebol normal, porque os times do interior são muito ruins, a diferença tá muito elástica. E aí, o que vem na cabeça do torcedor? Poxa, só para o torcedor saber, o Zebus, que a gente ganhou 37-0, já ganhou do Miners, que está no nosso grupo. E o nosso próximo é São Sebastião do Paraíso, eu acho, Paraíso Miners. Isso, isso mesmo. Que é o nosso próximo adversário. Então, nós já metemos 37 no Zebus. Então, o Miners, a gente já vai falar, pô, nós vamos meter 80. Menos de 60 eu nem comemoro, Formiga. Eu nem comemoro. Então, assim, basquete não, gente. Aí o pessoal vai falar assim, pô, tá muito fácil, como é que é isso? Porque tá muito elástico e aí eu coloco para você a seguinte questão. Da mesma forma que a presença do Atlético, do Cruzeiro e do América, eu acho que é legal para o futebol americano, brasileiro, todos os, né, muito legal para a gente, também, porque abre portas no interior para todo mundo, também é interessante que essas equipes tenham algum tipo de controle, de supremacia em cima das outras. Porque, por exemplo, o Locomotiva não tem culpa de formar os seus próprios atletas, isso aí, beleza. Mas o pessoal, igual, o que chegou para mim? Aí você, Abraão, você está, né, no meio aí há muito tempo, você pode até falar para a gente uma fofoca aqui, ninguém vai contar para os outros, para ninguém. De forma alguma, com certeza vai ficar só entre nós, pode deixar. Entre nós aqui, mas diz que o Cruzeiro, cara, saiu dos Eagles, que o Cruzeiro foi o campeão brasileiro ano passado, saiu dos Eagles e hoje o time do Galo é o time do Cruzeiro do ano passado. O Galo acampou ali nos Eagles. E o Cruzeiro foi para os Imperadores de Juiz de Fora porque o Cruzeiro queria, na verdade, montar um time próprio. E a vaga na confederação, quem tem, era os Imperadores ou os Eagles. Então, aí o Cruzeiro ficou sem como entrar sozinho por conta própria, e aí ele foi para os Imperadores e o Galo... Tá vendo? Você acha que decadentes é só futebol? Tá sabendo até mais do que eu dos planos aí, porque... E o que me pergunta, pô, porque se o futebol é amador... Olha aqui, se o futebol é amador... Não, eu tô aprendendo aqui, eu vim falar de futebol americano, tô sendo ensinado sobre o que tá acontecendo. O Cruzeiro ia querer alguma coisa nisso aí. Não, vamos lá, ó, o que a gente tem de movimentação é isso, assim, isso aí é o que a gente sabe, né? O Cruzeiro, de fato, terminou uma parceria com o Eagles, acabou formando essa nova parceria com o Imperadores, o Eagles fechou a parceria com o Atlético, né, e se tornou o Galo Futebol Americano. Agora, se o Cruzeiro tinha planos de montar a equipe própria, só estando lá dentro para a gente saber, né? A gente não tem uma nota oficial que diz a gente vai montar uma equipe. Aí é uma especulação que a gente faz, é óbvio, né? É o que vira os grupos de WhatsApp e tudo mais aí. Mas o que a gente sabe de concreto foi esse movimento, né? Ô, Abraão. Então, no meio disso. E mesmo da federação. No meio disso tudo aí, com a entrada de Cruzeiro e de Atlético, e eles entraram, ao que parece, investindo, trazendo jogadores de fora e tal, o cenário para o América no futebol da bola redonda, aqui no Campeonato Mineiro, é hoje da terceira força consolidada, com folga em cima dos times do interior, mas o time que vai beliscar de vez em quando o título, nosso último título no futebol da bola redonda em 2016, e de vez em quando a gente consegue beliscar ali contra Cruzeiro e Atlético. Qual é o cenário do América Locomotiva hoje, sabemos já dessa tradição, mas sabemos que entraram dois gigantes aí agora. Sim. Como está o América Locomotiva hoje nesse cenário mineiro na possibilidade de buscar esse título? É engraçado, né? Nos anos anteriores, não existia nenhuma dúvida sobre o Locomotiva estar na final ou não, né? Isso era dado, todo mundo tinha essa certeza. Para esse ano a gente tem uma novidade, né? Surge aí uma terceira força, que é o time do Imperadores, que teve uma temporada muito boa ano passado, conquistou a vaga na primeira divisão jogando a Liga Nacional. Só para vocês entenderem, a gente tem dois campeonatos nacionais, né? Oficiais, maiores. A primeira divisão, que é a BFA, que tem 32 equipes para esse ano, e tem uma segunda divisão, entre aspas, que é a Liga Nacional, que é uma divisão de acesso, onde você tem, se não me engano, 48 equipes. Esse ano aumentou o número de equipes. Então você tem uma equipe por região subindo, né? Conferência, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste. E você tem quatro equipes no descenso aí, tá? Então, assim, ano passado o Imperadores veio uma campanha muito boa, né? Ele teve uma derrota apenas na semifinal do Nacional, mas conquistou a vaga para subir. E é um desafio aí, a gente não sabe ainda o que esperar do Imperadores. Fechou a parceria com o Cruzeiro, está trazendo muitos novos jogadores, então tem uma expectativa de ser um time muito forte. Mas a gente nunca jogou contra eles ainda, né? Então eles já vamos ver. No Mineiro, não, eles estreiam agora no dia 15, se não me engano. Sim. Dia 15. Eu não sei se dia 15 é fim de semana, não. Confere aí para mim. Acho que você já é no final de semana do dia 15. Pergunta do Bernardo Moreira aqui, que estava perguntando como é que funciona a classificatória do Nacional. Então é isso. Do Nacional ou do Mineiro? O acesso e o descenso com o Nacional. O Bernardo Nacional, é do Nacional, A gente tem o nosso grupo ali, né? São dois grupos no Sudeste. Uhum. Depois a gente participa de uma final de conferência, Sudeste, e daí a gente vai jogar uma semifinal nacional. Calma aí. Nós pegamos. Pelo amor de Deus, não rebaixa, não. Pelo amor de Deus. Eu nem vi o outro grupo ainda do Sudeste, mas nós pegamos o grupo mais forte, porque o nosso tem Cruzeiro, Atlético, Corinthians, Flamengo. Deixa eu achar aqui. Hoje tá até difícil, né, a gente falar um grupo mais forte, sabe? Porque a gente tá... Nosso grupo tem... O nível das equipes tá subindo muito, né? Então você não tem mais jogo bobo pela frente. Nosso grupo tem Botafogo, Flamengo, Atlético, Cruzeiro, os Tritões do Espírito Santo e o Corinthians. Exatamente. É super tradicional os Tritões do Espírito Santo. Quem acha que é o mais fraco é o mais forte. Não, o Tritões tá aí, playoff todo ano, tem uma equipe tradicionalíssima, a gente joga com Tritões desde 2008, já jogamos contra jogador americano com eles, e a gente tem, embora sejam adversários, a gente tem uma relação muito bacana com o time do Tritões. E vai recebê-los em casa esse ano. E o primeiro jogo do campeonato, quem abre o campeonato é o Locomotiva com o Botafogo em casa, não é isso? Com o Botafogo em casa, exatamente. Primeiro e jogo a gente tem aí jogos muito apertados com o Botafogo. Teve, em 2016, foi assim, aquela dorzinha, porque a gente virou o jogo faltando um minuto para acabar e eles viraram o jogo faltando 10 segundos, né? Então, a gente tá falando aí de alto nível, né? Futebol americano é assim, não acaba, enquanto não esgota os 2 segundos. Sim, você consegue jogar parando o relógio, né? Você joga com o relógio a seu favor. Então a gente tá falando de uma situação, assim, muito competitiva pro ano. A gente não teve, assim, isso aí é fato, né? Qualquer um que olhar aí, a gente vai ver. A gente não teve uma temporada boa no ano passado, ao mesmo tempo que a gente também teve tempo de mudar muito o nosso projeto, né? A gente criou, igual eu falei, o time de desenvolvimento, a gente tá com o time bem montado para jogar o Mineiro agora. Alguns jogadores de principal, a gente tá dando tempo para eles recuperarem forma, se recuperarem de lesão, pra gente realmente entrar com a nossa melhor formação pro Campeonato Nacional. Podemos resumir, se é que eu entendi bem. Pro Mineiro, a gente tá na briga, não somos mais o grande favorito, mas estamos na briga e podemos beliscar. O torcedor americano pode ter ali sua esperança de título, assim como tem no time de futebol da Bola Redonda. Sim, hoje, sendo bem claro aí, o grande favorito do Mineiro é o Atlético, né? Sim. Ele tem a formação campeã brasileira no passado, então eles estão liderando, puxando o barco aí. Embora nós sejamos os únicos campeões mineiros até o momento, né? Mas é isso, a gente tá aí para defender um título e eles estão vindo com o título brasileiro nas costas. Entendi. Já para o brasileiro, pode-se dizer que vamos compor ali, talvez sem tanta chance de título assim, apesar dela existir, mas também sem tanta chance de rebaixamento, é isso? Dentro de um planejamento da equipe hoje, a gente prevê chegar nos playoffs. Entendi. A gente quer classificar para os playoffs. Foi o projeto traçado, na verdade, desde o ano passado do Locomotiva, né? Que era jogar o Nacional, mas manter esse ano. É óbvio que a gente esperava um resultado melhor, né? Mas para esse ano, seria repetir a aparição em playoffs com a possível final de conferência. Agora, playoffs é outro nível, né? Quando a gente chega no mata-mata ali, um dos nossos melhores jogos da história foi contra Tritões, com o jogo pau a pau até o final do jogo, no primeiro jogo de playoffs em 2015. Né? 2013, né? Que foi o nosso primeiro ano ali. Mesma coisa jogando contra o Storm em 2012. Na final do Mineiro de 2016. Esses têm sido jogos que eles são memoráveis. Porque quando você chega ali no mata-mata, é outra história, né? Aí toda aquela história, toda aquela tradição faz diferença. Que é saber jogar um jogo apertado até o final. Muita equipe não sabe. Ou ganha no primeiro quarto, ou não consegue ganhar a partida. Né? E é onde a gente está querendo tirar toda essa experiência aí e fazer a mágica ali, né? Tirar toda a experiência da cartola e colocar para aplicar dentro de campo. Isso aí, Abraão. Por isso eu defendo até a fórmula do Campeonato Mineiro de Futebol esse ano. Eu achei legal por conta disso. Eu falei assim, gente, vamos largar de mimimi, vamos largar de ser fraquinho. Quem é bom, tem que enfrentar um playoff. Nós somos americanos, os esportes americanos lá nos Estados Unidos são tudo assim, tem que ir pro playoff. Esse negócio de ficar juntando ponto e quem tiver juntado mais na capanguinha é o campeão, é coisa de europeu. Nós temos que ir pro playoff. Nós fazemos uma temporada onde dá quilometragem para todos os jogadores, o treinador pode fazer experiência e coisa e tal, dentro de um certo limite de risco, e depois vamos pro playoff. E aí chega no playoff, eu ainda sou mais fanático ainda com o playoff. Eu acho que tinha que ser. Ô, igual, Formiga, eu aceito a sua defesa do playoff. Eu até aceito a sua defesa do playoff, mas pro futebol da bola redonda, nós vamos manter o ponto corrido mesmo, que tá melhor, viu? Pro da bola redonda, nós vamos segurar. São modelos diferentes e tal. Se você for pensar no futebol, se você sai da. Você não chega nas oitavas de final. O seu time fica tipo 3 meses, 4 meses parado no ano, né? Exato. Pra gente, se eu não chegar na semifinal do Mineiro, eu fico 1 mês parado, porque o brasileiro começa logo em seguida. Então, assim, a gente tem condição de colocar e rodar, e principalmente apresentar o produto que é o time. Porque esse é o grande problema, né? Como você vai lá e fala, não, meu time vai jogar 3 meses no ano. Como? Mas só que ele funciona 12 meses no ano, né? Então essa é uma dificuldade. Então, pra gente, quando a gente foi desenhar aí, junto das equipes, todo o modelo, e a gente que eu falo é na federação, no caso, na hora de desenhar um modelo do campeonato, a gente tá pensando, poxa, como que a gente pode fazer um campeonato mais atrativo possível? Né? Ao mesmo tempo que a gente amplia a chance das equipes terem mais partidas, então a gente vai ter o quê? Acho que duas equipes que vão participar, ter apenas 2 jogos do campeonato. Todas as outras têm no mínimo 3. Por causa da forma de disputa e tudo mais. E só retomando, quando você falou do jogo, por exemplo, Atlético e Forgedes, Locomotiva e Zebus, a gente tem que entender também que o esporte é muito novo. Então, o Forgedes, por exemplo, esse é o segundo campeonato que eles estão jogando. Eles jogaram a Copa Ouro no ano passado. Né? O Zebus é uma equipe que não tem tantos jogos assim no currículo. Embora já exista há mais tempo, tenha participado de uma Liga Nacional. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai acabar querendo fazer um campeonato de quem desenvolve rápido. Isso. E essas equipes que estão começando a caminhada, elas não vão ter oportunidade de jogar, de crescer. Elas nunca vão saber o que é jogar no nível do Locomotiva, no nível de um Atlético, no nível de Cruzeiro, porque elas sempre vão estar jogando com o time que estão começando. E aí ela fala, eu tô bem pra caramba, e quando vai jogar contra o Locomotiva aqui, não tem esse resultado. Então, a gente tem que pensar que ao mesmo tempo que a gente precisa de um campeonato competitivo, a gente precisa ter um campeonato que desenvolve as equipes, né? A gente tem que conseguir equilibrar as duas coisas. Sim, ô Abraão, aí eu que sou ouvinte aqui do Decadente, estou ouvindo nesse momento, estou ficando encantado com o projeto, com tudo, com a história do Locomotiva, e quero saber como participar disso, como assistir o Locomotiva e como que eu posso contribuir com isso aí. Nessa parceria, foi desenhado alguma coisa sobre isso? Qual que é o pensamento de vocês até então Minas Locomotiva, de como abrigar o torcedor americano, o torcedor do América Futebol Clube, dentro desse projeto. Há alguma coisa conversada sobre o Onda Verde, que é o programa de sócio-torcedor do América, em, de repente, ter algum desconto, preços mais acessíveis, alguma condição especial nos jogos do América Locomotiva? Como o Minas Locomotiva, até então, entende essa torcida do América chegando e agregando? E é para isso que a gente está fazendo esse programa. Então, explica um pouco sobre isso aí para a gente. É para atingir o torcedor do América Futebol Clube aqui. A gente quer isso tudo. A gente veio para vestir a camisa, né? E a gente quer a torcida. A gente foi muito bem recebido aí, várias torcidas, Barra Una, Seita Verde, Abacoelhada, a galera compartilhando os posts do Locomotiva, do jogo, do anúncio. A gente se sentiu muito bem e entrou em contato. A gente quer ir levar o futebol americano para essa galera. Essas próximas 3 semanas aí, vocês vão ouvir demais da gente, porque o nosso jogo tá chegando, né? Nossa primeira atuação enquanto América em BH está chegando, é agora no dia 29 de abril. Então a gente tem aí umas 3 semanas até lá, que a gente vai fazer ativação no estádio, que a gente vai fazer ativação com sócio, que a gente vai abrir treino para receber torcedor que quiser conhecer a modalidade. Então assim, a gente quer que estejam perto para que a gente possa mostrar o produto que a gente está trazendo. O futebol americano, ele é assim, extremamente apaixonante. Só que você precisa de alguém 5 minutinhos para você acompanhar o jogo, porque senão você fica confuso. Mas a dinâmica é muito gostosa de assistir, né? Então, a gente está pensando, sim, essas próximas semanas aí, para essa semana para a próxima, a gente vai divulgar o que o sócio do Onda Verde tem de benefício junto com a gente para nossa partida. A gente vai, igual eu falei, que a gente quer visitar as torcidas, né? Para poder mostrar, o futebol americano é aqui, ó. É isso que a gente faz, esse é o nosso time. Vão lá torcer, vão acompanhar com a gente. Então, assim, a gente não quer ser um time distante. A gente quer ser um time do torcedor. E isso, pra gente, tem sido muito gostoso, porque tem muita gente aparecendo assim, nossa, eu já curti o Locomotiva, e agora, com a América, agora que eu vou torcer mesmo. Compartilhando, tipo, a quantidade de pessoas que a gente não conhecia e que entrou em contato com a gente para dar os parabéns pela parceria, sabe? Isso foi sensacional, né? Então, a gente tá aqui hoje também para isso, para poder se aproximar mais da torcida e apresentar. E a gente tem uma torcida cativa do Locomotiva, que é muito Locomotiva, né? A gente tomou muito esse cuidado. A gente lançou aí o conjunto da logo. A gente tá com o uniforme principal aí, com as cores do América. Mas o Locomotiva, ele continua aqui, né? O projeto, ele continua como sempre foi. Então, a gente, a gente só cresceu, né? Então, a gente tem uma gama de torcedores Locomotiva que é muito legal. A galera na torcida consegue explicar o que está acontecendo para o jogo. Então, a gente vai ter um cara de vermelho do Locomotiva e um cara com a camisa do América do lado, com ele explicando o jogo, né? Além de narração, que fala como que é, explica as jogadas e tudo mais. Então, a gente veio para somar, né? E a gente está contando aí com a torcida já tradicional americana para acompanhar a gente e empurrar o nosso time aí nesses títulos desse ano. Já deu seu serviço, então, do próximo jogo? Tá aí. Dia 29, 10 horas da manhã, lá no CS Venda Nova. A gente vai receber a equipe do Paraíso Miners. Esse jogo aí é o que define a nossa classificação, né? Para os playoffs, para o mata-mata aí do Mineiro. E não vou deixar de te falar também, nesse sábado agora, a gente está com inscrições abertas para a nossa equipe de base, do Locomotiva Júnior, né? As inscrições estão abertas aí até quinta-feira. Tá na nossa fanpage, o link, o formulário. A gente vai disparar o e-mail para todo mundo que está inscrito e para os pais também, agora, entre hoje e amanhã, com todas as informações. Então, a gente está abrindo aí esse processo de entrada de novos atletas, né? Pra gente, e é claro que todo mundo, a gente vai levar todo mundo para o jogo, né? Acompanhar e torcer a gente em campo. Para o dia 29, já tem local de venda de ingresso, preço, como que funciona isso? Por enquanto, só online, o ingresso está R$10. Está online lá na fanpage, a gente já criou o evento, já tem o link, mandei aqui para vocês também, para a gente compartilhar. A gente vai fazer ponto de venda físico, tá? A gente tem aí a ideia de tentar fazer lá na loja, na sede, né? Sim. Então, assim, e também algumas unidades de escolinha, a gente está tentando viabilizar isso aí, o ingresso físico mesmo, para ver se dá para fazer legal. E, enfim, vamos fazer umas brincadeiras aí daqui até lá. Sorteio com torcedor, a gente vai estar na Independência nos próximos jogos, brincando ali, aí, mexendo com a torcida, apresentando a equipe. Então, por enquanto, só online. Mas logo, logo a gente vai estar distribuindo os ingressos físicos também. Muito bem. Na postagem vai ter o link para o formulário de inscrição para o time júnior, que é para você que está aí a fim de aprender mais, conhecer o esporte, de 14 a 18 anos, não é isso, Abraão? Isso, 14 a 17, 17. E 18 a gente tem um período de transição que a gente já leva para adulto. Aí, ó. Então tá aí, vai estar o formulário na postagem, vai estar o link também para a comercialização dos ingressos online do jogo do dia 29. Tô vendo que o Locomotiva gosta muito de aniversários, né? Então jogou dia 1º no aniversário do Decadentes e agora vai jogar dia 29, que é véspera do aniversário do América Futebol Clube. Olha aí. Sim, sim. A gente tá bem, a gente tá América, com as datas ali, ó. Só festa. Na ponta do lápis. E um outro aspecto que eu acho que é muito bacana de lembrar é que, assim, nesse jogo, ele não é só o jogo, né? Isso. Aí tem food truck, tem narração, tem evento. Brincadeiras. É pra galera aí inteira, família, né? Com o menino, tem lugar pra menino ficar, pra menino brincar, tem explicação do jogo. Então, assim, é um ambiente que é bem familiar, né? Hoje, no futebol americano, a gente não faz divisão de torcida, por exemplo. E tem sido muito bacana, porque a gente torce junto e bebe junto, né? Eu não bebo, mas a torcida bebe. Então, assim, tem uma cervejinha, tem um salgado, tem uma comida bacana, para que seja uma experiência muito legal, né? Porque no final das contas a gente tem um jogo que é um jogo longo. É um jogo longo, mas você tem entretenimento do início até o fim. Pra gente que é ressabiado com a arbitragem, no futebol americano, gente, quando ele marca alguma coisa, ele para, liga o microfone e explica o que ele marcou. Ele fala a marcação, ele explica. Falta na jogada. Fulano segura, holding, né? Que é segurança, segurada. 10 jardas de penalidade, então ele volta no campo. Isso é explicado pra torcida. É até didático, a todo momento. Pra quem não conhece. E aí previne aquelas coisas que a gente vê no futebol da bola redonda. Importantíssimo. Muito bem, então vai estar os links aí da inscrição do Locomotiva Júnior, vai estar os links aí para o próximo jogo. A gente, lógico, a gente tinha muito mais coisas que a gente queria tratar aqui. Tem os comentários todos que a galera que estava assistindo aí, que a gente acabou quase não conseguindo passar por nada, só fiz um aqui do Bernardo Moreira, porque já estava no assunto. O Breno Santos também, que acompanha o futebol americano em Minas, que é ouvinte do Decadentes, torcedor americano, não pôde estar aqui hoje, ia participar do programa, mas ele mandou um monte de perguntas pra gente fazer, e a gente manda todas, pincelou algumas coisas. Responde todas, marca vídeo, grava, manda. Aí, vou encaminhar, viu, Breno? Vamos encaminhar aqui pro Abraão. Pode mandar. Então, já tem várias perguntas, você vê várias coisas que a gente acabou pincelando nesse meio do caminho. A gente quer deixar essas portas abertas. A gente não chamou esse programa de Decadentes, não foi à toa. Esse programa foi um Decateco, porque tá fenomenal, aqui, viu? Tá aberto espaço para quando vocês quiserem, seja alguém do time, seja o torcedor americano que já é apaixonado pelo esporte, que já acompanhava o Locomotiva e quiser vir aqui fazer um programa sobre os jogos do Locomotiva, o espaço tá aberto. Assim, o site para coluna. Aí também. Sim. Tá, o espaço aqui é casa da mãe Joana, só. É só bater na porta e a gente abre. Então, o espaço aberto para o torcedor do Locomotiva, que está aqui ouvindo a gente, que daí. Tá bacana. Já faz parte do Locomotiva Pride e que veio aqui ouvir o Abraão hoje, está conhecendo o Decadentes hoje, está conhecendo o América agora também. O espaço do Decadentes fica aberto para vocês também, se quiserem vir aqui falar do Locomotiva, escreverem colunas sobre o time, está tudo claro. Aberto. Quem quiser, o convite está mais do que aberto, como a gente sempre fez aqui. Então, está aí Decateco 01, tomara que outros venham. Para quem está chegando também do Locomotiva, está conhecendo o América agora, o Formiga citou aí o Marinho, que é o nosso historiador do futebol da bola redonda. E quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história do América, entender um pouquinho mais o que é o América, o que são esses valores que o Abraão está comentando, que são tão parecidos com o do Locomotiva e tudo mais, nós temos aqui o programa 71, 72 e 73, que são uma série de 3 programas de 2 horas cada um, é coisa pra cacete, eu sei, mas 2 horas cada um, que a gente passa da história, no caso o América estava fazendo 105 anos quando a gente fez esse programa. Então a gente passou por toda essa história do América, bem por alto, mas contando toda essa história que nós temos do futebol da bola redonda, que ajuda a entender não tanto o esporte, mas a instituição América em si, e o que é esse torcedor americano, que agora vocês vão começar a receber também nos jogos do Locomotiva, que com certeza a torcida vai abraçar, vai comparecer e vai fazer parte dessa festa também. Olá, Abraão. Diga. Fala comigo. Abraão, esses três programas, inclusive, para você, é algo imperdível, viu? Para você que está desenhando essa parceria e para poder conhecer mais a fundo essa questão da história, pode ir tranquilo que a gente, nesses três programas, não fala tanto sobre o futebol dentro de campo, fala da história do América mesmo, essa questão dos valores e tal. São 6 horas que você vai passar ouvindo, mas que vai te agregar bastante para conhecer um pouco mais sobre o América. Não, com certeza. E a gente, como eu disse, a gente está aqui para somar, né? A gente está para trabalhar junto, a gente está para crescer junto. A gente enxergou no América uma instituição que a gente almeja ser, né? A gente quer poder chegar e falar que temos 106 para 107 anos. A gente quer poder chegar e falar que a gente tem uma história no esporte em Minas Gerais, assim como já podemos dizer hoje. Mas a gente quer chegar daqui a 30, 40, 50 anos e olhar para trás e falar, olha, a sementinha foi plantada lá, a gente começou esse trabalho e a gente começou a crescer cada vez mais com uma parceria de sucesso, né? Uma parceria que vai se estender aí ao longo do tempo. Show de bola. Torcida americana com certeza vai abraçar esse projeto, sim. É, sejam bem-vindos. Torcida do Locomotiva nos acolha também. Pega o torcedor americano tosco, que tá lá, bem perdido. De pijama. Também, de pijama. Reclamando que você levantou na frente dele para balançar a bandeira. Desculpa. O povo é meio estranho, mas é bonzinho. Né? Tem uns meio malucos aí, não liga pro Itaúna, não. Mas são boas pessoas, são meio estranhas, vocês são boas pessoas. E, Abraão, porta aberta fala sempre. Comigo. Uma dúvida, gente. Valeu demais, galera. Jogo lá, o kicker que estava jogando, ele é do time de formação também? É o titular? Não, o Ítalo, ele começou jogando ano passado com a gente. Começou ano passado. Né? Não vou ele criticar. Começou ano passado. Ano passado ele chegou a participar de alguns jogos já do principal e tá na disputa de posição aí. A gente tem ele e o Big Mac à frente. Ele foi nosso kicker principal para essa partida e fez um excelente trabalho. Vou torcer muito pelos dois, que os dois estejam sempre em grande forma. Mas se na eventualidade, né? Porque esporte de alto rendimento, você tem contusão, né, gente? Não tô torcendo para isso, tô batendo na madeira aqui. Vamos torcer para que não aconteça nada com os meninos, eles estejam sempre jogando muito bem. Mas em qualquer eventualidade, dá uma passadinha lá no Lana Drummond. Tem um rapaz chamado Luan. Ele bate forte para cima. Ele bate muito bem para cima, sabe? Então, se precisar. Ele é ruim. O gol é meio baixo para ele, sabe, Abraão? Ele tá bem acima do gol. Acredito que a altura do Y ali certinho. A gente conseguiu descobrir. É a oportunidade aqui no passe em branco, né? Eu já ouvi vocês comentando, Luan. Então, assim, toda oportunidade é aproveitada sem falta, tô ligado. Não, tô vendo ele isso já não é mal atleta, ele só tá no esporte errado. Exatamente, vendo o jogo contra os Zebus, a gente percebeu isso, que a gente tava errado quando criticava ele. Ele só tá no esporte errado. Então tem futuro. Ô, Abraão, brigadaço você ter vindo. A porta tá aberta, formigável. Sempre bote ter de volta, não some, não. Vem legal. Falar do futebol da bola redonda também, né? Mandar o giz pra galera, porque a gente tá sentindo falta. Alisson Fernandes, você tem algum comentário final? Não, só agradecer a todos vocês. O programa foi muito bom. Obrigado ao nosso Tom Brad do América Locomotiva aí. É só uma oportunidade aí, Abraão. Cara, é bonito mesmo, viu, mulherada? É bonito. Vai lá no Facebook, né? Você é casado também, tá, galera? Não vai no Facebook, não. Você é casado. Ô, Abraão, explica aí pra galera, porque teve uma hora que o Formiga falou sobre a questão que você não tava lá no elenco. Explica só pra finalizar aí no seu Boa Noite o porquê que você não está dentro de campo. Assim, além da gente estar fazendo esse time, né, e podendo desenvolver mais os atletas, eu tô voltando de lesão também, né? Então a gente foi lá com o Guti e o Enzo, que são meninos da base, tá vendo? O Guti tá com 19 anos agora, o Enzo com 16 para 17, e já estamos colocando eles para jogar. A gente tem um histórico aí de trazer os quarterbacks da base e atuarem e estarem desenvolvendo aí. É, já são pelo menos 3 quarterbacks formados, além dos 2 veteranos. Então, tem uma questão misturando aí, não só o planejamento estratégico do time, mas também uma questão de retorno de lesão. No próximo jogo eu vou estar lá junto com vocês, apoiando, torcendo, quem sabe explicando todos os detalhes do jogo, ou dando uma força lá de dentro do campo, né? Vamos ver. Show de bola. É isso, senhoras e senhores, o Decatecal termina aqui. Para Decadentes, nós temos alguma coisa prevista aí para o final de semana que vem, final de semana que antecede a nossa estreia na Bola Redonda, e a gente vai acompanhando aqui, a gente vai sempre retuitar, repostar, compartilhar tudo que tiver do Locomotiva nas nossas redes sociais também. Quem não curtiu ainda, procura lá América Locomotiva, seja no Instagram, seja no Twitter, no Facebook, que sempre estão postando as notícias e as informações sobre jogos e tudo mais por lá. E bem-vindo à família americana, Abraão. Valeu, agradeço demais, galera. Estamos à disposição. Nosso objetivo é esse mesmo, é vencer junto, não só com a América, mas também com a Locomotiva. Vambora. Vamos todo mundo dar um tchauzinho coletivo pro seu Alisson desligar a ligação, então. Abraço, valeu, galera. Valeu. Valeu.